Esta é a cidade. Aqui você ouve rock. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Hello, 21. Acho que o Gil deu um jeito aqui no marimbondo, hein? Valendo ainda a promoção pelo telefone. 2221-029. Temos dois ingressos para o Team Festival para a nossa torcida que ligar para cá dizendo o que você quer fazer com o Demi e com a Renata lá na área do Man. E algumas participações totalmente grosseiras e bizarras já estão chegando, porque já chegaram várias, e algumas interessantes, olha aqui. Uma diz assim: levar o Elvis Costello pra Vila Mimosa junto com o Demi e a Renata. A outra, aqui, brincar de amarelinha e tomar uma serva com o Demi. O outro aqui, Valentine's com a Renata e Demi fica de garçom. Olha. Comer da NET com a Renata e Demi pagando a conta. Essas são as que a gente pode falar, né? Que loucura, hein? Mas enfim, valendo ainda a promoção 2221-1029. Meia-noite, vai dar uma invadidinha hoje? Não? Vamos invadir um pouquinho? Não é, não? Jonas tá ouvindo, ô Jonas. O Nandão tá meio atrasado, né? Então... Mais umas três semanas atrás, mais ou menos, eu anunciei, não toquei, uma versão espetacular de um clássico absoluto dos Beatles, na interpretação do Sean Connery. O ator. Sean Connery. É, maravilhoso, 007. Né? Essa música pertence a uma caixa do George Martin. São dois CDs, uma entrevista com ele e outra. O que, que a Renata tá falando aí? E o outro disquinho tem algumas músicas dos Beatles, né, gravações que o George Martin participou. Enfim, meu amigo, olha que espetáculo que é o Sean Connery interpretando essa música que todo mundo conhece. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone. And some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Thank you. pra gente influenciar diretamente na participação da nossa torcida, né, cara? Momento romântico total, né? In My Life com Sean Connery, o clássico absoluto da putaria, né? Com todo respeito ao Sérgio Gainsbourg, um músico espetacular, que a cada minuto que passa é mais reverenciado, mais entendido, mais compreendido, mais curtido, mais imitado, mais tudo, né? É de Emanuele isso aí, né? Emanuele, né? Hein? É de Emanuele? Esse daquele filme, não é? Mas o lance é o seguinte, o Sérgio Gainsbourg, ele é tão bacana, que foi a Jamaica gravar um disco do principal estúdio jamaicano de reggae, com a maior banda que se poderia juntar em Kingston, e fez esse disco aqui, ó. Neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá lindo, é? Aqueles cocos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. I'm Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe, hey, wait a minute, aren't you? Party harder. Aí, ao fundo, a turma furiosa de Nova York. Que foi aglutinado, os glúteozinhos todos juntos, assim, no disco da Soul Jazz, intitulado New York Noise. Nós ouvimos a banda chamada Mars. Mars. E aqui tem Liquid, The Contortions, The Bloods, Defunct, Bush Tetris Material, Glenn Branca, Sumo Pontífice da guitarra que faz a cabeça de Sonic Youth, ao fundo, olha, DNA. Sequência brasa total, né? Bom, nós ouvimos então o Sean Connery com In My Life, o Sérgio Gainsbourg diretamente de Kingston, Jamaica, com o Sly Robbie, todos os principais instrumentistas jamaicanos. Valendo ainda a promoção, hein? O que fazer com Demi e Renatinha na área do Museu de Arte Moderna durante o Team Fest? E não falta ali alugar para fazer alguma coisa, né? Mas falando no Team Fest, a gente vem mostrando e vamos mostrar até a chegada do Elvis Costello, como a gente tem mostrado, né, vários componentes daí, né, da lista de atrações do festival. Mas o Elvis Costello realmente bate forte no coração do Ronca Ronca. Então, e até porque muita gente não conhece o Elvis Costello. A música, tadinho, do Elvis Costello toca no rádio do aquela porcaria daquele filme Notting Hill, uma canção maravilhosa, do Burt Bacharach, do Hal David. Eu acho que ele fez uma versão que tá na trilha ali. Então as canções mesmo do Elvis passam longe do rádio há muitos anos. Então eu me sinto no dever cívico de mostrar à nossa torcida, sobretudo aos mais jovens, a música do Elvis Costello. Até para não digo pro cara procurar um ingresso, acho que já deve estar até esgotado. Mas de se interessar, né? Quando ler uma entrevista, quando passar alguma coisa na televisão, enfim. Então, evidentemente, o último disco do Elvis Costello que foi lançado no Brasil, The Delivery Man. Em cima desse disco vai ser feito o repertório dele, conforme a gente já falou. Então, mais uma vez, desse disco, já lançado no Brasil, a gente vai ouvir uma música, ela chama-se Bedlam. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Rhythm party to gentle. Jesus, me combine. I got this holly that I'm stuck with carrying another man's child. The solitary star announcing vacancy burn. We arrived to throw us back across the border. If they knew that we'd survive, and they were surprised to see us, so they greeted us with palms. They asked for ammunition, acts of contrition, and small arms. And I might recite a small prayer if I ever said that. I lay down on an iron frame and found myself in Midland. I wish that I could take something for drowning out the noise. Family entertainment here in the scroll. Where traitors hang and stars still spangle. They dangle flags and utter rags. A lot of colored thread of twine. They drag that bruised and purple heart along the roads of Palestine. Someone wins our buttering. Come in, London. Come in, London Control. Ronca, ronca, cidade. A rádio. Essa é a faixa título do disco, The Delivery Man. Demi, você que tem uma memória de elefante, você se lembra de eu ter comentado o DVD do Elvis Costello que foi lançado aqui no Brasil? Gravado em Memphis? Não lembro. Não se lembra, não? Não. Mas enfim, eu recomendo, o DVD já foi lançado aqui. Eu tenho falado tanto desse DVD, recomendando as pessoas que vão assistir ao Elvis Costello, sobretudo, para que tenham uma informação do que ele vai trazer para cá. E com certeza ele vai trazer 80% desse show que está no DVD, conforme eu disse, já lançado no Brasil. Gravado em Memphis, num lugar mínimo de 200 pessoas, onde ele apresenta grande parte desse repertório aqui, do Delivery Man. Essa música, inclusive, tem uma versão alucinante. E, evidentemente, os grandes clássicos do Elvis Costello, né? E a Rádio Cidade está se esforçando, eu já soube, né? Você não tem passado essa informação para os nossos ouvintes, mas eu vou dizer logo. Uhum. Tem se esforçado bastante de trazer o Elvis Costello aqui na rádio para fazer um banquinho violão, né? Uma voz violão, um Emerson Nogueira para a gente. Né? Legal. Não é Emerson Nogueira o nome do cara? Emerson Nogueira. Não é? Aquele um que enche 5 vezes o Claro Hall, cantando Creedence, Beatles. É isso aí, isso mesmo. Hit, uhum. Paralama. Olha, quantos minutos faltam pro programa? Meia hora? 34 minutos. Meia hora, então a promoção já tá encerrada, né? O Surubadejo lá que a gente tá querendo promover com o DM, com a Renatinha, na área do Museu de Arte Moderna. Todo respeito. Claro, lógico. Então, a promoção está encerrada. Um pouquinho antes do programa acabar, eu vou dar o nome da princesinha do Valete, certo? Espetacular do Delivery Man. Tem aquele bagulho aí pra segurar aí na... Tem, cinto. Cinto de segurança, vê aí. Só. Tá bem apertadinho? Tá. Presta atenção, depois vai quebrar a costela aí, vai dizer que a culpa é minha, hein? Ronca. another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season. And that's the reason for making whoopee. Lot of shoes, lot of rides. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing for me. Your little love nest down where the roses swing. Picture that same sweet love nest, ain't what the years can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. Don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. This I hear. Well, can't you guess? She feels neglected, and you suspect her of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone, he doesn't write. He says he's busy, but she says whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. Now he says, judge, suppose I fail. Judge says, Butch, right in the jail. You better keep up. Yeah, I think it's cheaper. Just make a whoopee. Let me make a whoopee. And make Ronca. Você ouviu isso? Cidade. Falei em Dr. John, aí está ele. Que vozinha, hein? Ele vai estar cantando, eu não sei ainda se ele vem com banda ou é só clima Emerson Nogueira, mas só no caso dele, voz e piano, né? Né, Emerson Nogueira? Mas ele vai estar naquele espaço menorzinho, né? Logo depois de Dona Ivone Lara, que vai ser uma coisa de doido, né? Mas enfim, nós ouvimos... Ronca total, né? Total. Por isso que a gente tá mostrando essas bodegas aqui, que nem a gente falou segunda-feira passada. Enfim, Making Whoopee com Dr. John e a foférrima da Ricky Lee Jones. Agora, uma informação bacana pra nossa torcida que gosta de música progressiva, de rock progressivo. Amanhã no Canecão tem a apresentação de uma turma chamada Musical Box canadense, que vive de fazer homenagem ao Gênesis. Então, eles vêm ao Rio de Janeiro. O Calbook no Globo publicou a meia página do segundo caderno sobre essa turma canadense, como eu disse, que vem ao Rio de Janeiro interpretar The Lamb Lies Down on Broadway, um disco clássico do Gênesis, lançado em 74. um álbum duplo que foi o último disco do Peter Gabriel com Genesis. Então, essa eu não sou chegado nessa parada, já falei 200 vezes, né? De cover, de não sei o que, blá blá. Mas a onda dessa turma, Musical Box, é meio que assinada embaixo pelo pessoal do Genesis. Eles vão, eles dão uma força é horrível, né? Mas eles apoiam, né, essa manifestação, porque não é uma coisa só musical, parece um clima meio teatral, como o Genesis era na época, né? Sobretudo no Lamb Lies on Broadway, né? Olha a Renatinha hoje tá uma coisa de doido, né, cara? Mas enfim, The Lamb Lies Down on Broadway, conforme eu disse, é um dos discos mais espetaculares de todos os tempos dessa onda de rock progressivo, né? E essa música aqui é uma coisa de doido. Oh, com movimentos frenéticos de Demi Moore na bateria, fazendo gestos, imitando Phil Collins. É bom lembrar, hein? Phil Collins aqui era simplesmente o baterista do Genesis. E Beck, não, né? Nem isso. É, fazia uma gracinha ali no vocal e toda a criação, toda a concepção, né, da banda visual, tudo, era por conta do Peter Gabriel, até hoje um dos principais artistas do planeta. E tá nativa, né? Que tá nativa. É lógico, evidente. Então, conforme eu disse, esse disco foi lançado na virada de 74 para 75 e foi o último grande disco do Peter Gabriel junto com o Genesis, né? E a gente pode dizer que foi o último grande disco da banda, né, cara? E aproveitando a onda, aproveitando o clima, canções inesquecíveis. The plane to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no wrong to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. Form a second sight of people, they have more lifeblood than before. canções inesquecíveis. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Então, de enfiada de Back in New York City, nós partimos para The Carpet Crawlers. E, felizmente, o Demi estava com uma vasta quantidade de lencinhos de papel para enxugar as minhas lágrimas, que não é brincadeira, sim, não. Essa música aqui, meu amigo, mexe com meus intestinos, entre outras cositas más. E, lamentavelmente, gostaria de comunicar ao nosso amigo jornalista brilhante do Rio Fanzine, junto com Tom Leão, Carlos Albuquerque, o Calbuque, que me convidou para assistir amanhã o Musical Box no Canecão. Calbuque, depois de eu ouvir o Gênesis no original, nesse disco que eu não ouvi há muito tempo, só a cópia em vinil original da época, em inglês, tem um som alucinante. Calbuque, eu lamento informar você que eu vou pipocar no Musical Box amanhã. Eu não vou, porque não dá para macular as lembranças que eu tenho do show que eu vi em 75 do Gênesis, lançando esse disco. Então, eu ficava todo empolgado. Não, vamos lá, pô, mó barato, isso aqui. Não vai dar não, maluco. Eu prefiro guardar nas minhas lembranças muito queridas o que eu vi, o que eu ouvi. E não quero sujar a história, não. Tô errado, Denis? Tá certo, pô. Essas coisas, sinceramente, não gosto de misturar, de fazer esse mix aí que você vive falando aí de ronca-ronca, de goma. Cada macaco no seu galho, né, meu amigo? Agora, eu recomendo mesmo, porque, segundo informações que o Albuquerque tem, a coisa é muito boa, muito bacana, muito bem feita, muito bem montada. E no Canecão, com o som que o Canecão pode proporcionar, né, de qualidade, não sei o que, babá, amanhã vai ser uma noite histórica mesmo. Aliás, eu poderia colocar aqui na roda, né, os meus ingressos para amanhã, né, cara? Eu dou pra você, Demi. É, pra eu não vou poder ir, não vou poder ir, vou estar no ar. Dou pra Renata, Renata vai, Renatinha vai. Põe na roda. Renata... Não, mas agora já foi, o programa já acabou, a gente tem 10 minutos. 11 minutos ainda, mas a invadida... Mas meia hora, meia hora de invasão, meia hora de invasão. Meia hora de invasão. Olha que legal esse disco que eu encontrei hoje aqui, ó. Muito tempo eu não ouvia também, ó. Thank you. Aí está a Tassiana, a cidadã que circulou pelas mercenárias, né? Muito ligada ao Ira, ao Edgar Scandurra, muito ligada carnalmente, eu digo. O disco Janela dos Sonhos, e aí, fechando esse disco, lançado há 10 anos atrás, em 1995, o disco é produzido pelo Suba, super produtor, que veio pro Brasil, né? Tem a história do Suba, ele é lá da turma lá do Petkovic, essa turma sérvia, Montenegro, essa coisa, né? Aquela turma ali que era da Iugoslávia, né? E ele rodou o globo terrestre, botou o dedo e veio parar no Brasil. E começou a produzir, um monte de gente conheceu, né? Sobretudo o pessoal de São Paulo, se ligou ao João Paraíba, percussionista, não sei o quê, fez discos maravilhosos. E, lamentavelmente, alguns anos atrás, subiu de uma forma absolutamente sinistra, né? E esse é o remix, Tudo Faz Sentido, Suba Extended Remix. Bom, com a Tassiana ao fundo, vamos dar o resultado da promoção. Os dois ouvintes, o Valete e a Princesinha, que faturaram um ingresso pro Team Festival. Nós juntamos um dinheiro forte aqui, nós temos a... O que que é, Renata? Que é a luz? Não precisa mesmo. É fofo. Juntamos um dinheirinho bacana aqui e conseguimos comprar dois ingressos para o Village, né? Aquela área ali, que fica aquela mulambada do caralho ali, né? Mijando dentro do lago, é desgraceira aquilo, né? Então a Renatinha participou dessa produção forte, já adquiriu os ingressos, porque você compra também, né? Você compra o ingresso do Choco, do Costelo, do Arcade Fire e compra do Village. Pode acabar aquela porcaria se não entrar ali, e aí? É. Tá lá no site do Tim. Então nós temos dois ingressos pro Village, um pra Fofa, que é a Silvia Hertal, e pro Valete, o Vitor Stahler. O Vitor fala o seguinte: faria uma mesa redonda com o Demi às 6:30 da manhã sobre o futuro da música renascentista no espaço sideral. Que é isso, mano? Ah, eu gostei. E a Silvia diz que faria amor com o Demi no meio da pista, no meio do show dos Strokes. Oh, que yeah. Isso, cara? Alemão, né? É. Caramba, que bom. Que bom o quê, cara? A galera tá ligada. Enfim, nós estamos com os contatos de vocês aqui, nós vamos ligar e vamos fazer essa produção mesmo, né? Demi e a Renata vão receber vocês ali à entrada do Museu de Arte Moderna pra vocês curtirem. Aí tem que combinar o dia, né? É. Porque aquele evento que acontece ali é toda hora, todo dia, né? Tá bom. Gostou da promoção? Bom pra caramba, né? Então, Maurício, vai tocar agora. Por falar em momento interessante, eu assisti ontem, pena que a Renata saiu aqui, uma coisa absolutamente hilária no final do jogo do Vasco e Palmeiras em São Januário. Porque o Vasco é de todo mundo, né? Infelizmente, o imperador de Miranda não conseguiu estragar ainda a relação que o Vasco Clube tem com a área ali. Então aquilo ali entra quem quer, sai quem quer, pisa no gramado quem quer. É uma zona no bom sentido da palavra. Então entra aquela pivetada toda da barreira, da favela, entra junto com o time e fica ali. Maluco, 5 ou 6 pivetinhos assim, de 40 centímetros cada um, ficaram zoando o Leão com aquela cabeleira branca dele. Já viu o Leão ultimamente? Já. Ele assumiu os cabelos brancos, né? O que ele fez muito bem. Cara, mas os garotinhos zoando, puxando o casaco do Leão, e o Leão revoltado mesmo, dando aquele sorrisinho amarelo, mas revoltado, a criançada passando a mão na bunda dele, puxando o casaco. Aí o repórter veio: mas Leão, a garotada tá brigando com você. Não, pois é, eu dou um soco na boca de um garoto dele e vou acabar preso. Não pode deixar ele, realmente não pode, porque o futebol não é a sala de estado do Eurico pra ele deixar aquilo ali aberto a todo mundo. Mas que foi engraçado pra Meirelles. O pessoal do Rock Bola também zoou muito. Falaram disso? Puta, espetacular, cara. Então, vai tocar agora? E perguntinha? Então, tem uma. Parilhe. Agora é Big Oro. Uma perguntinha tá fedorenta, hein, maluco? Big Oro Dynamite. Pra quem não sabe, saiu lá do The Clash, né? É, o Mick Jones. Mick Jones, The Clash. Inclusive, tem várias faixas, tem a produção do Strummer. Com ele, essa não tem, que é só a produção do Mick Jones. E essa compilação é de produção do... com a produção do Bruce Dickinson. Cara, eu acho que isso aí é um homônimo do Bruce Dickinson. Então, minha pergunta é o seguinte. É um outro Bruce Dickinson. Que, isso aí, uma vez que rock and roll é uma história sem fim, como a gente já falou várias vezes aqui, não tem fim rock and roll. É perguntinha mesmo, né? Então, eu quero saber, cara, assim, porque teve há pouco tempo o show lá do Slipknot no Claro Hall. Foi uma loucura, delírio total. Nunca vi tanta energia junta de gente, pô... ligada na música dos caras. Foi muito legal o show, um dos melhores que eu já vi. Então minha pergunta é, Renata, me ajuda. Quando começou, assim, uma vez que o rock and roll começou, uma coisa bem dançante, né? Com o Chuck Berry, a galera. Era olha uma aqui, coisa bem. Ô, Demi, só um instantinho. A Silvia Hertal fala. Não, o cara aqui que fala, né? Faria uma mesa redonda com o Demi às 6:30 da manhã sobre o futuro da música renascentista no espaço federal. Olha, então, tá, já tá. Então, Maurício, eu quero saber que quando o heavy metal. Começou a partir de quê? De quem? Quem é o grande precursor do heavy metal? Que pariu. Assim, na sua opinião. Assim, uns falam que é o Led Zeppelin, outros falam que é o Black Sabbath. A partir disso daí, o que você acha? Não tenho opinião formada não, mas nasceu ali mesmo. Porque talvez com o Led Zeppelin, que talvez seja um pouco mais antigo, né? É mais antigo que o Black Sabbath. Porque o Ozzy é fã dos Beatles, né, cara? Todo mundo é, né? Como é que mas acho que a coisa do peso mesmo, o termo heavy metal. E essa coisa escura também, né? Começou ali. Led Zeppelin. Por falar em Led Zeppelin, foi até interessante você mandar essa perguntinha. A última edição da revista Mojo, que chegou ao Brasil, vem com Led Zeppelin na capa. Uma matéria muito grande sobre a banda, mas o foco da matéria está no John Bonham, que morreu em 1980. Esse ano agora, 2005, a gente está de cara com 25 anos da morte do Bonham, que é outro que subiu de maneira absolutamente bizarra. O John Bonham morreu de tanto beber vodka em um dia. Ele estava ensaiando com o Led Zeppelin. Começou a beber. Sem cocaína, sem nada? Nada. Eles contam a história da morte dele. Começou a beber. Eu daquele inglês que tem casa, né, na área rural, gosta de caminhão, de trator, esses bagulho todo. E é certamente o maior baterista pesado que a música planetária já viu e já ouviu, né? Então começou a beber, tinha um ensaio com a banda, começou a passar mal no ensaio, foi retirado do ensaio, foi não sei pra onde, continuou a beber, o cara que ajudava ele sentiu que ele estava completamente depauperê, levou o cara pro quarto, deixou ele dormindo. Quando voltou, o John Bonham estava morto, faz 25 anos. Então a matéria da Mojo é muito centrada nas coisas que o Bonham fez, na influência dele, e tem simplesmente uma página inteira com Dave Grohl, ex-Nirvana, atual Foo Fighters, analisando as principais 10 músicas que, segundo ele, o John Bonham extrapolou qualquer possibilidade de bateria. Ou seja, uma matéria espetacular, voltada exatamente para os camaradas que, segundo você, e eu acho também, criaram essa coisa do heavy metal, né? E evidentemente não há banda de heavy metal sem um baterista foda. E o John Bonham foi o maior foda de todos, com peso, como, né? Aquela massa sonora é ele, né? Tá respondido? Tá respondido. Então, agora vamos ouvir então. O que é que tu quer, bonito? Mick Jones, quer dizer, Big Audio Dynamite. Brasão, né? Brasa, hein? Brasa total. É. Contact com Big Audio Dynamite. Bom, já demos os nomes dos fofinhos aqui. Tá. Telefone tudo em cima. A promoção que nós fizemos hoje foi pelo telefone exclusivamente, mas o site da rádio está totalmente aberto à nossa torcida, né? www.radiocidade.fm. Evidentemente, participe sempre, não só durante o programa, mas durante a semana, fazendo seus pedidos, fazendo suas críticas, dando ideia, dizendo se você é contra ou a favor da venda de arma, essa coisa toda, né? Que tá em voga, né? Vamos invadir? Meia horinha? Vamos invadir meia horinha, meia horinha. Vamos então. Crédito aí, Demi. R.L. Burnside, que morreu mês passado, né? Um dos pioneiros do blues, só fez sucesso nos 90, com essa mistura aí de hip hop e tal. Maneiro. É muito legal, né? Acabando milho, acabando pipoca, o programa de hoje abriu com Spiritualized, um remix do Chemical Brothers, espetacular para a música I Think I'm in Love. Ouvimos nossa homenagem estupenda para Emilinha Borba, que subiu essa hora, tá batendo papo com Jimi Hendrix, né? Já pensou Jimi Hendrix e Emilinha Borba? Janis Joplin. Jimi Hendrix mandando um caôzinho assim, aí, vamos ali, não sei o quê. Vou levar um som pra você. The Frogs com o pessoal do R.E.M., The Loja, novíssima banda de Leeds. Violeta de Outono. Aliás, o Fábio Golfetti, que é o guitarrista do Violeta de Outono, ele participa do remix do Suba Brataciana. Sentiu a conexão? Ouvimos Booker T and the MGs, The Strokes, com a novíssima música, já tocando aqui na Rádio Cidade, loucamente, Juice Box. The Charlatans, eu não anunciei, o single maravilhoso da banda britânica The Charlatans, The Only One I Knew, The Only One I Know. Clássico Guns of Brixton, totalmente dedicado ao nosso amigo Thiago, lá na Austrália. Nossa homenagem a Ronald Golias. Jethro Tull com Fat Man, Serge Gainsbourg. Sean Connery, trouxe lágrimas aos olhos de Demi. Bom, bom pra caramba. When My Life. O que mais? Passeamos pelo slam, né? Loucamente. Né? Muito racial. Genesis com Back in New York City e The Carpet Crawlers. O funk maravilhoso que eu pedi pra você apertar o cinto de segurança com a banda United 8, Getting Uptown. É uma caixa lançada, eu já toquei alguns singles aqui, esse ano, de alguns dos mais raros compactos 7 polegadas de funk soul americano. Então, United 8 é sinistro, né? Dr. John com Rick Lee Jones. Monks, desorientação total, com Helen Forsdale. Big Audio Dynamite. Tassiana com o remix do Suba. E o Cidadão aí é o fundo, né? R.L. Burnside. Obrigado pela participação de vocês. Não deixem de participar também pela internet, pelo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm. À direita tem vários links, vários botõezinhos dos programas da rádio. O do Ronca Ronca tá lá, é só clicar e participar do programa da gente. Beijinhos, obrigado. Segunda-feira a gente volta a cores, ao vivo e com molho ferrugem. Bye bye, tchau. Bye bye. Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade.